Clube, a nave do som. Tudo isso foi feito pra você. E a gente segue em Capanema! DJ Bruninho! E a gente vai fazendo muita onda desse jeito. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, quem é sincero. Tchá, tchá, tchá, tchá. Lá vem as vagantes chegando. Chego em Capanema. Os maluquinhos Trica Massa também já são aqui. Um abraço no seu amigo. Valeu, valeu, valeu. Eu sou na equipe dela. Família, os irmãozinhos com a gente. Tentação. Diano também, Tentação. Obrigado pelo carinho de Castanhal. O Eade Souza de Capanema. O amigo Hudson. Um abraço, obrigado mesmo. Valeu. Essa galera enlouquece com essa. Olha só minha equipe de apoio. Vou aparecer aqui em frente a nossa nave do som. Alô, equipe de apoio. Isso, só pra amenizar desse jeito, isso. Bora brincar no mamor. Olha o batidão, o batidão, o batidão. Ronco, o Japa também, o Andrezinho, o amigo Barilo, o da senhora, um abraço, obrigado mesmo. Eu vou botar a bola para remexer. Amigo Jefferson da 3G. Esse é meu parceiro, gente boa, gente nossa. Um abraço do seu amigo Bruninho. Valeu, você sempre com a gente. De Machado, Machado, Vila Califórnia, meu irmão. Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. Eu sou bem sapadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. David, Aline, se espera aí na portaria, aí, David, rapidinho na portaria. E a gente vai tocando desse jeito, e ela é marcante. Cadê o Neguinho, cara? Saca a praça, viu, e a marca inversa do Gebrini aqui na Ave do São Rubinho. O estúdio FNM Produções. Arena Soluções e Alto Falantes. Autoelétrica Índio, Tornado Unitamar. Olha o show, olha o show, olha o show. Yo, yo. Vai, vai. Bora show, então. Yo, yo, yo. Bora show, desse jeito, desse jeito. Ah, nave do som, Rubi. É a nossa nave, Capanema. Moisés, Bruninho, DJ Boy. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. O que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Eu vou na estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Super aqui em Capanema. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Sou bicha amigada. Como um sonho me fez. Alô, Ronald, você foi embora. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Alô, neguinho, não chega, neguinho. Alto Astral já sobra aqui com a gente. Na Band, Denis Sugugino. O nosso Rubinho já estão gravando tudo. O amigo moleque doido. Aluinho, meu parceiro, meu irmão. Meu bagaceira, cadê esse cara aí? Cadê você aí, garoto? Olha o mais marcante desse jeito. As músicas da favela, toma aqui do meu bem. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Só quem sabe canta. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. O quê, o quê? Quero algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço. E a equipe Caldo de Arena já estão também com a gente no circuito. Um abraço pra vocês, valeu, obrigado pelo carinho. De matar a saudade, toda noite sozinho. Meu amigo cachorrão, já está de boa. Cachorro já se atentou a sequência, meu. Meu grande amor, eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Essa agora aqui tá chegando, galera do rock. Os canozinhos da farra já somaram. Um abraço pra vocês. Alô, galera do comércio. Esse CD é pra vocês, hein? Já tem a primeira parte aí no House Mix. Para assino com o amigo do G Moisés, ok? Tá pressão, tá pai de água. E tá segura, tá saindo a segunda aí com as marcantes. Mas você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Então, hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. O amigo Marcelo da TS está aqui também com a gente. Fala, Marcelo, um abraço do seu amigo Bruninho. Botando o chego da equipe do Cassiacinho do Tabá. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock. Que novo príncipe. Esse Rubinho é uma loucura. Patrocínio Roberto, o agente. Um abraço, obrigado pelo carinho. Para a Gíria também, a Bruna, a Lene. Tão fazendo derrame de gelada, bicho. É muita gelada, meu irmão. Rafaelzinho desse. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Então, fazer planos pra nós dois. Bora, bora, bora, bora. Quero morrer de si. É super triga. E elas são ali com a gente no meio derrecendo. Um abraço, amigo, obrigado pelo carinho. Caprichando nas palavras. Pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Pra dizer que eu te amo. Meu grande amor. Então, e os momentos vão passando como a cinza de um cigarro. Meu grande amor. E olha a minha super triga. Capanema, já estão aqui com a gente. Um o amigo Bertinho, do Cem com a gente, o Negão também. Um abraço pra você, Negão. Dia, o Alisson, o Ítalo, o amigo Bichinho, o Sena também, o Japa e pela facção. Estão aqui com a gente. Não, ali, Bachinão, Bachinão, Bachinão, Bachinão, Bachinão. Novo Rubi. Me diga por que não pensa mais em mim. Maricada! Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. E a minha GDB também, né, que nem por aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho, minha GDB, sempre com a gente. Minha Caldos de Aranha, minha 3G, são demais. Alô, Vitor. Vitor Designer. Sério, tá aqui com a gente. Lembra quando eu disse que você me completava? Sobe, sobe, canta. Mas agora você se foi. O amigo Regi também, já para aqui, Regi. Cachorrão, ele e a Sandy aqui na retaguarda curtindo. Olha, vou te provar, escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. O amigo Júnior da família Kenny com a gente, Luna. E você aqui com a gente também, tá curtindo. Sabe, vai cantar, canta, canta, canta. Alô, Bucá. Eu quero mais, um pouco mais. O amigo Dezinho do Sim já está aqui também. Fala, Dezinho, tudo certo, meu? Um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Ao vivo aí, no House Mix, a primeira parte com Moisés, e tá saindo a segunda com o Bruninho. Amigo parceiro Jefferson, já liga a gente. Ele quer dar 3D, todas só 3D, já são também. Um abraço pra vocês. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Tamo aqui também. O Leozinho, o seu tarrete de Bragança, tá aqui também. Alô, Maurício, já se faz de noite, ele tava no recreio curtindo o Rubi. Eu voltei, não tinha como. Então me dá. Viver na solidão sem você, me aceite. E vai ser, vai ser, vai ser. Vai ser pra sempre. Não viaja pra curtir, neguinho. Até a lua eu vou buscar pra te dar. Vamos, amigo Thiago, a gente. Um abraço pra você, Thiago. Vem, amor. Alessandro do Whisky. O Leozinho também, Seta Red. Esse é meu parceiro. Fala, Leozinho, qual é a tua, bicho? Rafael, William da TS do Mês, já sobra aqui no circuito. Fala, Marcelo. E pra sempre eu vou ser. Vem a noite e eu tão só. E essa agora vai cantar. Só quem sabe vai cantar. Eu vou baixar o som, eu vou baixar o som, eu vou baixar o som. Vocês cantando bem alto, hein? Você é dona dos meus sonhos. Quem não cantar essa música vai ficar sem fazer amor até 2050. Sim, vem pra mim. Quem sabe canta. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor já foi fora, a vida continua. Eu vou vencer. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Você, neguinho. Chora por dentro. Aquela... Por gentileza, neguinho, por favor. Olho nos olhos, te falei, amor. Que na vida tudo passa. Amigos unidos, entrosados com a gente do par. Isso tudo. Um abraço pra vocês, valeu. Não vem mais uma agora desse jeito. Não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito. Queira você a mais perto. Las mãos, essa liga massa também do Mani. Agora Bárbara Milange está também aqui. Comigo, parceiro DJ Nando Moreno. E é o DJ que representa realmente. E está comigo, meu parceiro DJ Nando Moreno, garoto. Já visto por aqui, salve a equipe 3G também. Já são por aqui. Um abraço pra vocês, valeu de montão. Meu patrão Gerard Santos está com a gente. Pelo que o parceiro Itamar também, a dona Elô Itamar. Ah, um abraço pra você, meu irmão. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Fora, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Sim. Essa eu fiz estrelando tudo aqui na Ducar, na festa da Natinha. É a segunda edição. E quem faz a festa é o nosso Rubi. É a Nave do Sol. Pra fazer uma perícia em toda mulherada é. Olha o que ela quer. Só dar o oh. Ela só dá o oh. O Thiago também já tá com a gente. Fala, Thiagão. Um problema pra mim. Olha o Buraquê também! Olha o Thiago César, os primos de atitude! Um abraço a você, a galera massa também! Um problema pra mim! Quero mais a emoção, a flor da... E a minha Bob Esponja da CNB também! Melody, Marlon Branco! Tão aqui, tão aqui, tão você, tão pra você! Desse jeito, doido! Não bate não, não bate não, não bate não. Tá no batidão, tá no batidão. Olha a mãozinha pra cima. A torcida do papão. A torcida do papão. A torcida do papão. E a torcida do leão. A torcida do leão. Dá uma vaia na do papão. A torcida do papão. Dá uma vaia na do leão. E quem gosta de dinheiro dá um grito. Parceiro Cachorrão, Ilha Sandy, Sertão de Boa. Um abraço pra vocês desde cedo. Aqui na retaguarda, Ilha GDB. Fala, GDB. Gangue do Eletro! sanfona mix, pra galera balançar geral. Então vai! Banda Catina. Para desse jeito, para o desse jeito, para desse jeito, para desse jeito, para desse jeito, para Bruninho, para Bruninho agora. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. Pega, pega, Bruninho, pega, pega, Bruninho assim. Essa é a parada da minha. Joga a mãozinha pra cima, vamos errar, garoto. Mais um dia terminando e o clima esquentando. E ali, meu parceiro Itamar, já sabe aqui com a gente. Já tá tudo combinado. Feliz aniversário aí. E a galera. Para o Frank Santos. E seu amor. Lucas e Lene. Eu já tô pronto. Valeu, amiga da Sané. Ouviu falar do Bufalo do Marajó? Fala, Creuza. Conhecer, bebê. No badalação, ela bebê. Toda sensual, ela me envolver. Faz um chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. No badalação, ela bebê. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz um chifrinho do amor que eu te levo pro meu AP. Todos os vaqueiros estão de olho na minha. Chega junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. O chamando é me sincrono, vendo o funk misturar. Segura tudo! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, eu quero ver quem tá solteiro. Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima, eu quero ver quem é sincero. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí pra mim, vai. Isso. Quem tá afim de beijar na boca hoje aí, gente? Quem tá afim de namorar hoje? Quando acabar aqui, quem vai pro motel, dá um grito aí. Então pega o periquitinho e dança essa sequência agora. Só queria mais um pouco desse sentimento louco, te acordar de madrugada pra fazer gente. E tomar essa sequência, e tomar. Se for pecado, quem vai nos julgar? Os carozinhos da farra já são na área. Um abraço pra vocês, valeu. Quem nunca amou, nunca vai entender. Essa loucura que eu sinto por você. Rogério, o Burguinha também. O Danjo, o Neto. É bom demais. Rogerinho, um abraço pra você. Eu te vejo com ela, minha mão gela. Minha boca vai... Fábio do Lava Jato, dois irmãos. Oh meu Deus, e tu na tropa, um abraço, obrigado pelo carinho. Bora dançar, você vai, Super Dringa. Eu sei que tá com ela pra manter Bruninho. Aparências, mas nas suas horas de carência. Jefferson e Beatriz. Você vem me ver. Me diz que eu sou o seu amor. É pra galera do começo agora. Vai embora antes do dia amanhecer. Eles vão dançar sem gerar. Eu sei que é errado e quem vai entender. Você é casado e eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e quem vai entender. Você é casado e eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Sou mais eu, eu e você. E a gente faz amor. Que diz que eu sou o seu amor. Cadê o Itamar? Eu sei que é errado e quem vai entender. Vou tocar aquela sequência pra ele. Eu não quero perder. Eu sei estar com ela, mas amo você. Vamos lá, quem é não? Vamos lá, quem é não? Essa sequência é especial. Essa sequência é pai d'égua. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. O Marcelo te ouvira também. Júnior MT de Bragança, abraço. Gostava uma coisa antes. E agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Bora! Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Decide, vai, vira. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Que ficava com ela e ficava com eu. Decide. Você perdeu. te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansada, escolhe ou ela ou eu. A galera não é mais caldo de aranha. Esse caldo no Rubi. Tá valendo. Se deixa ao vivo ali no amigo. Nas mãos do amigo Capricho Rafael das Promoções. Era, não é o que você tá pensando. Se acalma. Muito bem, você vai. Cena que acabou de ver dessa cama. Bora, cachorrão. Não passa de um. Mas é rápido, patrão. Gente boa. Sentimento. Aí é vencedor. Já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor. Vem fazer, vem, filha. Banda Capricho. Não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Agora eu só te peço muita agora. Você precisa me Robinson Souza, não me o Afonso também. O programa DN pra você. Não quero outra chance porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Eu sei que posso te fazer feliz. Cedo, só pra te ver sair. Quando te avistei, eu vi você sorrir. E aí, que me pesadelo de Capanema? Feliz. E eles são aqui, gente. Um abraço, obrigado. Preciso te dizer: do Bruninho. Arrependido, e o meu coração foi tão frágil comigo. Tô sofrendo por. Comigo, Netinho, não sei também, Fernando e Lima. Volta e vem comigo. Abraço, Punga. Braços meus. O Neguinho. Diz que me ama que eu... Eles são com a gente agora, meu irmão. Diz que aquele cara que você conheceu. Não... Comigo, Cleitinho, também. Um abraço pra vocês, obrigado. Vem viver comigo esse grande amor. Tudo que eu preciso é do seu calor. Eu posso te fazer feliz do jeito que eu sempre quis. Comigo, Beto Vieira e o Silmar. E vamos. Eles são com a gente, Gustavo. No Rubizão. Um abraço, obrigado, meu gente. E assim ele vai tocando, fazendo onda. Hoje pra vocês aqui no nosso Poderoso. E bora cedo. Hoje acordei mais cedo só pra te ver sair. Quando te avistei, eu vi você sorrir. Manda 007. O Vitor Design tá aqui também. Bonito. É o Bruninho. Que bonito. Alô, Juninho Pop. Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Você tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol todo. Parece um Eric com Vanessa, com Gerard. Eu mesmo que... Aqui atrás é lá do som, aí, Eric. O céu, e agora... Com Vanessa, aqui atrás é lá do som, Eric. Aqui o cachorrão, não é isso? E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Só quem sabe vai cantar. Não sei Confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe minha 20ª saideira. Olha o Rubi! Já vi o meu desespero. O primeiro você nunca esquece. Da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. Bora agora! A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele... Obrigado pelo carinho, os amigos que estão com a gente curtindo o Rubizão. Seu amor seria enganou. Valeu mesmo, gente! Seria enganou. Só quem sabe vai cantar, vai cantar. Bora, Gina! Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me... Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria estilo sua. Quem diria, hein? A gente não se desgrudava o tempo todo. Agora nem o endereço tem. Olha, mami, mami. Eu conhecia cada palmo do seu corpo. Agora nem seu telefone eu sei. Já tocando! Os arroços se marcaram. À toa hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Sem dizer também do nosso... A nave do som chegou. É a DCC do Capanema. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora. Meu amigo Betinho do Cheio. Ele tá aqui com a gente, minha super trinca. Um abraço pra vocês, um abraço, obrigado mesmo. Já toma aqui, Capanema. Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. Abraço especial, os amigos aí do comércio. Um abraço mesmo. Te já temos ali a primeira parte aí no House Mix. Baratinho, gente, baratinho. Aí comigo, Rafinha das Produções. A primeira parte com o DJ Moisés. E a segunda tá saindo agora com o Bruninho. Vem. Que investe o DJ Bruninho da nave. Estúdio FDM Produções. Ainda lembro aquele dia em que você me deixou, dizendo que não. Arena Solução, Ceando Falante, Salto Elétrica Índio. Porque com Turnê do Itamar. Envolver, fiz tudo o que podia pra não ter que te perder. Mora aqui comigo a solidão. Tá doendo no meu peito, machucando o coração. Espero que você não volte a me ligar. Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar. E é segunda! Porque não te conhece. Se você desistiu de viver ao meu lado. O som das estrelas. Poderoso, poderoso. E aqui é Rubizão. E agora, agora? Não sei mais que fazer para te conquistar. Fica ao teu lado. Não desistir. Está em Vila Califórnia. lá no Caldeirão do Pinto. E a gente vai segurando desse jeito. Não larga ela não, vai. Não larga ela não, não larga ela de forma alguma. Até porque essa sequência combina. E a gente vai tocando, vai tocando, vai girando. Churrão, dá valor, garoto! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Assim. Meu amigo Will Bagaceira tá por aí também ainda, tá? Não. Cadê você, Will? Sim. Cadê você, parceiro? Chega aqui com o Bruninho, vai! Body, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Body, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Dia 22 de dezembro, agora é quinta-feira. Vai ter DJ Bruninho aqui na Ave do Sul Rubi. Lá em Godofredo Viana, Maranhão. E vai ser bom demais. Vai ser na quinta das marcantes. É meu amigo Carlão Pressão, tá de parabéns. Toda quinta-feira, levando as melhores atrações. E aí, de Belém do Pará, para o Maranhão. E quinta-feira, mesmo Bruninho. Dia 22 de dezembro, quinta-feira, Bruninho do Rubi. Vai estar fazendo onda. Cada dia que passa eu fico louco. Essa aqui, Gerard, essa aqui, essa aqui. A nave do som chegou. Essa é uma linda história de quem chegou por primeiro aqui e que ficou na lembrança do amor que nunca esqueci. Ele é lindo e charmoso, é o som que a gente quer. É um cristal poderoso, o sonho de toda mulher. O som cristalino de amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir, é o poderoso rubi. O som cristalino de amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir, é o poderoso rubi. Por ali, minha 3D. Meu amigo Jefferson, um abraço pra você. E ele e toda a tropa, bicho. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. Me Tia Drizinha, por sinal, mais sala daqui a pouquinho. Na Vila Califórnia, já. Puxa, a gente curtindo. Mais uma noite especial emocionante. É verdade. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero. Sucesso é poderoso, é a nave, é... Rubi! E até assim lá no caderno do Pino Massage, junto com o nosso Rubizão! Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E aí, Jeff? Os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Então libera, libera, libera, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas amigo e o bagaceiro Wilson Souza! Amiga, daqui a pouquinho vamos fazer muita onda com o Bruninho aqui, meu. É tão bonita. Segura aí, Will. Segura que já sei você que vai fazer uma sacanagem. Toma essa parada, uma noite não é nada. Eu sei comigo não, com o neguinho. Comigo ele gosta de dedada. Não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim. Renando Moreno, você não por aqui é saúde, cara. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, e só quem tá solteiro, só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. E faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra do Rubi, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança. É pra fazer muita onda desse jeito, Rubi, meu. E vamos fazer amor assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, Rubi. E é Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Rubi. Olha o meu Rubi. Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi. O quê? Meu coração conquistou. cante agora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Me amar, me amar. O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. E se já me disse não, destruiu meu coração. Meu coração, meu coração, meu coração. Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Pensei que o meu amor era pra nós dois. Sons, está comigo? E aí, Wilson, tudo certo, meu irmão? Opa, tudo certo, com certeza. Segunda cervejada aí, aqui na Arena do Castro, do ano. Sucesso, com certeza, Rubinho Boy. Daqui a pouco a gente tem encontro marcado. A nova nave do som. Daqui a pouco a gente tem encontro marcado lá no Caldeirão do Pinto. Queremos agradecer aqui a GDB, fazendo hoje 3 anos. Beijo, Araújo. Toda GDB, o Elito Eventos está de parabéns por uma festa maravilhosa. No, segue o som aí, DJ Bruninho. A nave do som, a nova nave do som. E bora sim! E a minha Super Tringa com a gente. Um abraço pra vocês. Valeu, obrigado pelo carinho mesmo. As partes do B13 estão também com a gente. Um abraço pra vocês, valeu, viu? O da família Pitbull, um abraço, família Pitbull, valeu! Abraço pra vocês aí da Super Tringa. Já sou por aqui, a minha GDB, 3 anos de sucesso, meu! Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar, mas não consegui te encontrar. Poderoso. Já não sei mais o que fazer. Você, não aguento mais. Te juro, não vou suportar. Sei que vou te envolver, conquistar seu coração. Bom dia! Partindo a nossa canção com a equipe Pescara. E é desse jeito! Tocando os melhores sons, fazendo a galera dançar. Forte no seu coração, equipe Pescara. Do Lava Jato, Dudu, o amigo Brito, o Cali também, o André, todo mundo. Um abraço do seu amigo DJ Bruninho. E a gente vai nas marcantes. Desse jeito, é pra curtir, é pra dançar. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. Meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor que ao teu lado eu estou. Vida marcante! Entendo que é difícil acreditar. E a nossa tripulação vai curtindo o 3G. Vai encontrar, mas eu te digo o quê? Que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Vou te encontrar no Super Transação. Isso agora desse jeito, vá Bruninho, vá Bruninho, vá Bruninho, vá Bruninho, vá Bruninho. É desse jeito que a família. Já está por aqui no apoio no Rubi. E vou estar daqui a pouquinho no Caldeirão do Pinto, meu irmão. Comigo, Marquinho Júnior, Rafael também. Ricardo, todo mundo. Bora, minha super trinca, bora. Cachorrão, hein, a Sanche. Olha o Gerrar. Bora, Gerrar, bora, Gerrar. Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. A solidão só me faz sofrer. E as partes do metrô. Aqui atrás do Rubi, aqui atrás é a nave do som. O amigo Júnior da família Kennedy também, Duna. Ele está aqui com a gente, um abraço pra você. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Leozinho também no Celta Red, meu parceiro Leozinho. Juninho, valeu Juninho. Um abraço mesmo, valeu, obrigado pelo carinho. Chico doido. Vai. Vamos nessa pira, o cabeção agora. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma, na palma, na palma. Na nave do sul. batidão, no batidão e dance. Dance o balance, dance o balance, dance o balance, dance e dance, e dance, e dance, e dance, e dance. O amigo William tem essa igual a gente. Já gozando, precisa mais tarde. Num caldeirão do Pinto, meu. Meu. Alto Astral por aqui com nosso amigo Will Bagaceira, Portal Capanema com Anderson Cavalcante e programa dele News registrando tudo e um pouco mais no comando DJ Bruninho. E logo mais tem Poderoso Rubi no Caldeirão do Pinto no Maracaxeta. A rocha DJ Bruninho. E assim de baixo, só aquecendo, só esquentando.